amarrei. Coração, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Estou amarrado e sou paixão. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E pois é, hoje, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Portugal em festa, está de volta. Mais tarde que de hábito, mas o que importa é estar aqui, não é? Ela me agarra no chamamento tão gostoso. O corpo pega fogo, é demais essa mulher. Alguns problemas na estrada. E grudado nela. Mas tudo se resolve na vida. Vamos lá entrar então com boa música e boa disposição. Espero só uma coisa, que está tudo bem por aí. Que estão prontos para passar 3 horas boa música portuguesa, brasileira, cabo-verdiana. E porquê que não francesa, se calhar. Estou amarrado nessa paixão. E vamos lá, lá entrar já forte com Emmanuel Manu. Eu amarei, eu amarei. Eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo, cantinho escondidinho. Ela fala bem baixinho. E vamos lá então com o mix do Manu. Do engano, do tampa de panela. Chonado, gamado nela. É isso que ela quer. Então deixa estar aqui nas antenas da Rádio Arconciel 96.2 FM, aqui na zona de Orleans. Ou se calhar que seja qualquer parte daqui do mundo. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Estou... Boa disposição e boa alegria, boa música e tudo. Eu me amarrei. É com Portugal em festa. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Eu me amarrei, estou amarrado nessa paixão. Eu ganho mais, cantinho escondidinho. Ela fala bem baixinho, seu desejo, mulher. Sua vingança, tampa de panela. Chonando, queimado nela, é isso que ela quer. FM L'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separado e voltando, a gente se enganando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha. Sempre queremos mais. Se me manda ir embora, veio lá fora, ela chama para trás. Entre tapas e beijos, em ódio e desejo, em sonho e ternura. O casal que se ama é mesmo na cama, provoca loucuras. Vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Mas só falta ela, meu mundo sem ela também é vazio. O tempo vai, a vida passa e eu sem ninguém que é de você. telefone. Você vai ver. Você vai ver. Aí. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Les oreilles. No Borges, 38 minutos, já estava a ver que não estava cá, disseram-me assim. Não vou negar que sou bom. E pois, estou cá, estou mais tarde, mas estou cá. Vamos dar a melhor música portuguesa, com certeza. E continuamos sempre com Manu. Eu não vou negar que sem você tudo é saudade. Se traz felicidade, eu não vou negar. Você é meu doce mel, meu pintacinho do céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. Chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. A mulher portuguesa é linda, com certeza que eu quero amar. É loucura, é paixão, é uma solução ao vê-la passar. Eu fico todo louco, mesmo sem sufoco, ao vê-las assim. Meu corpo estremece, o coração aquece, por tanta beleza estou fora de mim. Quando chega o verão é uma tentação, tanta mulher bonita. Tem mulher estrangeira que tem outra maneira de viver a vida. Mas o que o homem quer é ter uma mulher, pois é toda igual. Para amar e beijar até não acordar, isto é boa vida cá em Portugal. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. portuguesa é linda, com certeza que eu quero amar. É loucura, é paixão, é uma solução ao vê-las passar. Eu fico todo louco, mesmo sem sufoco ao vê-las assim. Meu corpo estremece, o coração aquece, com tanta beleza estou fora de mim. Quando chega o verão é uma tentação, tanta mulher bonita. Tem mulher estrangeira, tem outra maneira de viver a vida. Mas o que o homem quer é ter uma mulher, pois é toda igual. Para amar e beijar até não acordar, isto é boa vida cá em Portugal. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. Chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. É dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. O verão já chegou, o calor está no ar. Dinheiro no bolso, cerveja na mesa e mulheres para amar. Já peço enorme desculpa, não sei o que se passou no computador, cortou sozinho, não sei mesmo. O português que deixou seu Portugal. Pouco importa, tornámos com boa música e boa disposição, tornou isto em ordem. E vamos lá homenagear uma grande senhora, uma grande artista, Linda de Souza, que nos deixou há 15 dias atrás. Português imigrante. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Yeah. regarde sa mère et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des souvenirs qui font mal, l'étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait pas un seul ami, l'étrangère. Elle s'est habituée à Paris, elle aime les gens de ce pays et de fado en mélodie populaire. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les rois. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. De son côté de la frontière, elle n'a jamais connu l'hiver. Elle sait le prix de la misère, l'étrangère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux. Alors elle est restée pour eux la lumière. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. Elle aime les enfants derrière, les grands gâteaux d'anniversaire, les vacances sous au bord de la mer, l'étrangère. Elle a peur de te dire je t'aime, elle est un peu cartomancienne, elle a le cœur d'une bohémienne, l'étrangère. C'est la passion, c'est la douceur de la panthère, l'étrangère. Il faut la prendre dans tes bras, il faut lui murmurer tout bas qu'elle n'a jamais été pour toi, étrangère. Quem não se lembra desta? Of acabar esta homenagem à grande artista Linda de Souza. Linda de Souza, Pedro Alves, Antitour Portugal. On a toujours près de nous un ami portugais qui nous aime. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacailleur, la super boquée, le sous-mort. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacailleur, la super boquée, le sous-mort. Chaîne. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force de la chaîne. Il parle comme si tu étais sourd, et dit caraïou comme on dit bonjour. Il parle comme si tu étais sourd, et dit caraïou comme on dit bonjour. Là, en cima está o tiro liro liro, e lá embaixo está o tiro liro liro. Lá em cima está o tiro liro liro, já cantava minha avó. Lá em cima está o tiro liro liro, e lá embaixo está o tiro liro liro. Lá em cima está o tiro liro liro, já cantava a minha avó. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant et ça c'est la saudade. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant et ça c'est la saudade. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Eu vou la plater de Maria. Eu vou la plater de Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Está mais a grande artista Linda de Souza. Vamos lá entrar com um novo trabalho de quem? De Marcus e Willy Soto. Tens cabaré essa noite? Mas não me aceito em tua casa, já que não posso te ver. Vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar. Tem cabaré essa noite. Ui, ai. Tem cabaré essa noite. Tá convidado, hein? Tem cabaré essa noite. Ai, ui. Tem cabaré essa noite. casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter um louco. Tem cabaré essa noite. Ui, ai. Tem cabaré essa noite. Bom demais. Tem cabaré essa noite. Ai, ui. Tem cabaré essa noite. Valeu, meu irmão. Foi demais. Cabaré, cara, que coisa boa, né, pai? Até a palavra é bonita, né, Marcos? Pode crer, meu irmão. Mais um novo trabalho de quem? De Nikita, teu veneno. Quando vens com esse teu perfume, não sei o que fazer. Meu corpo se incendeia louca pra te ter. Tu és o meu pecado, uma tentação. Já não sei se posso resistir a esse teu olhar. Sabor agridoce que faz-me delirar. como um louco. Meus sonhos desde menino, deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido, fui em busca de grandeza, acabei arrependido. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Segui vossos conselhos para não virar um marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade, mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ainda Jorge e 7 minutos, espero estar tudo bem por aí. Ficamos com o Miro Freitas, jovem madeirense. Voltar para casa. Não sei explicar o que sinto quando volto à terra natal, passando pelo bairro onde nasci. No mundo não tem igual. A lareira no quintal de minha mãe, ali está desde que eu parti. Voei pelo mundo fora, mas não esqueço quem deixei para trás. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu sobre o mar, linda terra que é Portugal. Quero voltar para casa. Pensar em vós, no peito carrego a saudade. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu sobre o mar, vem da terra que é Portugal. Quero voltar para casa. Voltei. Quero voltar. couleur. E vamos lá dar um pulinho até o Minho com Cristiana Sá. Serem lançadas, não pode haver falhanço ou acabar as tacadas. Conheço um senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era golpe o dia todo. Perdeu a força com o avanço da idade. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era golpe o dia todo. Ele era bom de taco quando era novo, direitinho ao buraco, era golpe o dia todo. Era golpe o dia todo, era golpe o dia todo, era golpe o dia todo. Era golfo o dia todo. O dia todo. Oh Maria, dá-me o pito, dá-me lá, dá cá.

lei do retorno. Que todas as nossas ações são alvo de consequências, quer no bem, quer no mal. Há quem diga ser o karma. Tudo tem um efeito colateral. Por outras palavras, estamos interligados por uma espécie de força invisível. Mas de onde vem essa força? Será criada pelas nossas ações? As nossas atitudes? Ou será apenas uma força divina? Nós somos a fonte dessa energia. A felicidade, a alegria, a generosidade, o amor, a inveja, a tristeza. Energias positivas e negativas. Vamos usar este nosso poder para viver num mundo melhor. Sabem porquê? We are one. Então, aos 26 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcocel e vamos lá passar a coisas sérias. Vamos lá então com um bocado de música popular. Vamos, estou com ela, até vejo. E vamos lá então com quem? Com Ricardo José, faço com ela. É igual, somos casados há mais de 20 anos. Ela é um anjo, uma mulher especial. Cuida dos filhos e da casa, é uma dama. Aonde vamos, ela chama a atenção. E lá em casa, sempre que vamos para a cama, é brincadeira a noite inteira no colchão. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchau, tchau, tchau, faço com ela faço tudo com amor e com paixão. Essa mulher linda e mora no meu coração. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchau, tchau, tchau, faço com ela faço tudo com amor e com paixão. Essa mulher linda e mora no meu coração. Com ela carinho não há, um sorriso não vejo. A vida assim é coisa que não desejo. Ela teme a sofrer, parece não se importar. Parece que não sabe tão pouco amar. Vou partir da outra, sempre atrás a olhar. Por este tormento não volto a pensar. E porém eu chorei, já não há mais razão para maltratar meu coração. Por mais que queira não dá. Já fiz de tudo sem dar para ficar com ela. Agora quero esquecer, nada mais eu vou fazer para ficar com ela. Por mais que queira não dá. Ficar com ela. De todo jeito tentei, Desde toda a noite até o sol raiar, abro o vinho verde, mulher não vai faltar. A festa toda a noite vai ser sempre a dançar, até de madrugada o meu povo vai saltar. Opa! Salta, meu povo! Ficaram sempre no mesmo ritmo com voz do Tâmega, entre na festa. Semana é dia de sair, vamos à festa para nos divertir. É sempre uma animação, só queremos dançar. Vai ser a noite inteira, ninguém nos vai parar. Então aprendam comigo o ritmo desta canção. Dancem todos comigo, é assim o refrão. Entra na festa. Entra na festa, tu danças bem, dança comigo que é. festa vai começar. Todos juntos é a bondade. Cantamos alma e esperança. Nossa alegria cria uma festança. Um passo para a direita. Damos uma volta perfeita. Vamos levantar os braços. Bater palmas entre compasso. Hoje é o dia. O dia da alegria. Junta-te a nós, anda a dançar. Não fiques só a olhar. Entra no ritmo e balança. Tua alegria cria uma festança. Um passo para a direita. Damos uma volta perfeita. Vamos levantar os braços. Bater palmas entre compasso. Hoje é o dia da Ave Maria. Ela respondeu: quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela: só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas da primeira vez, para se confessar 6 dias por mês.

10 horas e 54 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. Espero estar tudo bem por aí. E antes de passar uma página de publicidade e aquela música romântica, queria fazer conhecer a minha cidade, a minha vila de Vidago. Quem não conhece Vidago já fica a conhecer. Eu tenho a certeza que muita gente já conhece. Se calhar de passagem. Mas, boa tarinha. Digo-lhe lá. Eu a deixei amigos com quem brincava, que nunca lhe esquecerei. Meu Vidago hei de voltar, Vidago e teu São Simão, para nunca mais te deixar. Estás sempre no meu coração, meu Vidago. De deixar estar sempre no meu coração. De seguida piscinas douras para ir mergulhar. Temos um lindo palácio, sem esquecer do lado onde só um destino mais descansado, passeando pelas vinhas da sol. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais.

Então vamos lá aquele passar aquela música romântica. Mas antes de tudo, vamos continuar a homenagear aquela grande senhora Linda de Souza com o título Comme vous, com Pedro Alves. Comme vous, je vais mieux, comme vous, quand je vois le soleil et quand je suis chaque, je pleure comme vous. J'ai aussi, comme vous, ma vie de tous les jours et j'ai des coups de cœur et des élans d'amour. Comme vous, j'ai aussi de secrets bien gardés, de souvenirs amers et des portes fermées. Comme vous, j'ai donné mon amitié sincère et j'ai été trahi quelquefois comme vous. J'ai soufflé comme vous sur des anniversaires et j'ai levé mon verre en riant comme vous. Comme vous, j'ai des nuits où je n'ai plus personne, des soirs de solitude auprès du téléphone. Comme vous, je m'en veux à moi-même après tout. Autour de moi, je dis tout va bien comme vous. Comme vous, j'ai connu des moments difficiles où je me demandais pour qui est le bonheur. J'ai rêvé en passant devant une vitrine d'avoir un jour aussi plein de robes en couleur. Et si c'est votre vie que je chante aujourd'hui, moi qui suis comme vous, simplement une femme, vous comprenez pourquoi je mets toute mon vie. Seguimos agora com Mónica Sintra. Há quanto tempo não dizes que me amas? E foi pedido este disco da parte da minha amiga Glória de Portugal para as suas primas. Estão aqui em França. Se tu estranhas a estar assim, talvez fria para ti não te olhar com dor. Não te sorrir, ir para a cama dormir, não querer fazer amor. Se tens o silêncio cruel, se solidão sabe a fé em cada passo que dês. Se tu não vês porque assim estou, pois a hora chegou dizes que me amas. Pensavas, há quanto tempo nem um beijo me dás? E dás comigo numa guerra sem paz? E quanto gelo puseste em minha chama? Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor? Nem me diriges uma frase de amor? Quanto tempo não dizes que me amas? Pensa bem, há quanto tempo teu olhar me esqueceu? E que não tenho nem um carinho teu? E nem meu nome como antes tu chamas? Pensa bem, há quanto tempo não me dás uma flor? Me surpreendes com um ato de amor? Há quanto tempo não dizes que me amas?

que ser feliz. Sejam felizes daqui para a frente. Certezas por inteiro, amor verdadeiro, vive para sempre. Deixe acreditar no que o coração te diz. Não existe nada melhor do que ser feliz. Sejam felizes daqui para a frente. Certezas por inteiro, amor verdadeiro. Ficamos sempre na música romântica. Conta como era. E vamos lá para a paixão dela, para da Manuela, para a sua nome Rosi, para a sua nome Paulina, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. E vamos lá então com Tony Careira e Ana Malhoa, Namorar a Moda Antiga. Também o mesmo. E me conta sua história, os seus romances. Eu também gostava, não nego, que hoje fosse assim como era de antes. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom. Não há quem não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor. O namoro à moda antiga. Era o tempo dos jantares à luz da vela, coisa que já muito pouco ou quase nada. Dos rapazes com uma cor na lapela, que davam com carinho à sua amada. Era o tempo em que um beijo na face tinha mais valor do que hoje pôs na boca. Moça que penasse e apaixonasse, seria só nossa a vida toda. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom, não há quem não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor, o namoro à moda antiga. Hoje em dia ainda há gente que namora e que pensa como tu e como eu. Façam como se fazia outrora, porque o romantismo não morreu. Devia ser tão bom vida mais bonita. Namorar a Chanel, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser o amor, não há que não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor, no namoro à moda antiga. Devia ser o amor. Devia mais bonita namorar a Chanel, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom, não há que não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor. Acabar esta música romântica, vamos lá. Com o telefone a pleure, o telefone a chorar, é Márcio José. Importante que venha me escutar. O seu tio é bom, você vai à escola, já fez a lição. Ela não vai perdoar. E quando você está de férias no hotel da praia, você gosta do mar. Deixei vocês, mas eu as amo. Você ama a gente, mas eu nunca vi você. Por que você mudou a voz? Você tá chorando. O telefone chora e ela não quer falar. Pra quem dizer te amo, se ela não vem me escutar. O telefone chora, compreende o meu penar, pois sabe que ela não vai perdoar, jamais compreenderá. O telefone chora, pra nunca mais chorar, quando souber. Porque espere. Ela já foi. Se ela já foi, então adeus. Tchau. Adeus, filha. Vamos lá passar aquela música mais ritmada e vamos lá um tempo atrás com o Best Of de Luís Manuel. Quem não se lembra desta música que nos fez dançar? Sem ter carinho, sem ter dor, eu vivo a vida sempre triste, triste. Não, não quero mais viver sozinho, quero. Yeah. Ficamos agora com o artista que estará connosco no mês de abril, Jorge Guerreiro. Levantando, su cuerpo es el fuego que me llega el alma. Si deja... Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby, era só Janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby, era só Janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby, era só Janjão, quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu? Honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas tu investe nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de binguilé. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. De princesa pra rainha. Eu não mereço, eu não mereço. Ficarmos sempre no mesmo ritmo com DJ Admar. Já decidi. Essas duas brincadeiras, só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já disse que não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Consequência, eu já decidi que não quero. vou mais ter que ficar aqui. Tu me fizeste chorar. Eu já decidi que não quero mais ficar aqui. Foi bom, bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou. Eu baby, já decidi. Eu já decidi que não quero. Agora com quem? Com Álvaro da Luna. Juramento eterno, grande sucesso dos verão. acabar, para acabar esta emissão Portugal em Festa, vamos lá com Jerusalém, a Bertacunha. O grande sucesso há dois anos atrás. E agora eu sei. Salva-me. Não me deixes aqui. Quero sair. É o meu lugar. E agora eu sei. Salva-me. Não me deixes aqui. E já são meio-dia aqui nas antenas da Rádio Arconciel e já chegou a hora de me despedir já de vocês. E agora eu sei, eu amo-te também, Terra Santa, Reino de Deus. E hoje foi uma emissão um bocado complicada, cheguei tarde, cortei o computador, tivemos muitos problemas, mas o que importa é que estivemos juntos, não é? Eu amo-te também. Pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre a minha música portuguesa e nem só. Para todos os estilos, para todas as idades. Logo à tarde não estará cá a minha amiga Glória. Ainda está a passar umas férias. Logo na manhã de manhã, a partir das 9 horas, Voz de Portugal com Gemiro. E ama-te também. Voz a musical a partir das 18 horas até as 20 horas com a Silvia. E passamos já com sexta-feira, fim de semana, porto com o meu amigo Lourenço. E descoberta a partir das 17 horas até 19 horas com o Manel. E sábado, Portugal no coração com a Cristina. E domingo canta o golo com os Sr. Fortes e no telefone sano com o Lionel e com o Jerome. Jerusalém é o meu lugar e agora eu sei. Salva-me, não me deixes aqui. Então daqui lá portas bem, cuida de vocês sempre. É o meu lugar. Então, para a semana. Tchau, tchau. Não me deixes aqui. En couleur. En couleur. Autoestradas. Aumentou o número de portugueses a fazer as malas e a procurar uma vida nova fora do país. Os números de imigração subiram em 2021 e o Reino Unido voltou a ser o principal destino de quem deixou Portugal à procura de melhores condições de vida. É o que revela o relatório da imigração divulgado hoje. Rita Soares. Foram cerca de 60 mil os portugueses que decidiram emigrar em 2021, mais 15 mil do que no ano anterior, 2020. Ano em que, de resto, se tinha verificado uma queda muito acentuada nas saídas do país por causa da pandemia e das limitações impostas à circulação de pessoas. 2020 foi mesmo o período que registou o número mais baixo de saídas de Portugal nos últimos 20 anos. Já em 2019 se tinha também verificado um abrandamento, mas aí o uma das principais razões tinha sido o Brexit. O relatório hoje divulgado tem como base os dados